Aleluia. Então vamos fazer a nossa confissão. Põe a sua atenção mais um instante nele. Vamos confessar juntos. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós dizemos glória a Deus. Aleluia. Então, o que é o maior que está dentro de nós? É a nova natureza. O nosso espírito nascido de novo. Então, tem todo o poder de Deus lá dentro. Então, como é que o que está fora, que é exterior, que está fora de nós, pode ser maior do que o que está dentro? Não é? Porque nós temos a natureza de Deus. Então, o diabo vem de fora, tá? Né? Então, ele não pode ser maior do que o que está dentro de nós. Então, nós temos que aprender a vencer o diabo, tá? E aprender a vencer as nossas emoções, vencer os pensamentos errados da nossa mente, que nos afastam do conhecimento de Deus. E isso nós adquirimos através da oração. Bom, a oração em línguas edifica, né? Nos edifica na fé, certo? Agora, a adoração nos faz forte emocionalmente, gente. Cada prática vai exercer numa área da nossa vida. Então, a adoração é importantíssima. Isso que nós fizemos aqui hoje é muito importante, porque nós vamos recebendo esse amor de Deus. Ele vai crescendo em nós de tal maneira que tudo que é medo, tudo que é coisa do pensamento natural, vai ficando inferior. É demais isso. Tá? Então, nós temos que seguir à risca o que a palavra de Deus diz. Sabe por quê? Gente, às vezes a gente está passando por situações e nós não estamos sabendo vencê-las. Então a gente quer que Jesus arruma essa situação. Jesus arruma essa situação, não é assim, gente? Sendo que nós é que temos que vencer isso dentro de nós. Quando a gente consegue vencer isso dentro de nós, a situação vai ser transformada, vai mudar. Mas primeiro tem que estar dentro de nós. Então isso é vida espiritual, tá? Então, a pessoa religiosa não sabe disso, né? Porque a pessoa religiosa anda só no que é externo, na mente natural, gente. Então, não vai conseguir. Então, tá vendo o problema? Quer que esse problema seja resolvido, mas aqui não muda nada. Então, tá por fora, não vai conseguir. Vai ficar esperando, sabe aquela coisa chocando, que nunca vai nascer nada? É isso que é o engano da religião. A religião é mentirosa e enganosa. Então nós temos que vencer tudo dentro de nós primeiro. Porque nós estamos achando que as situações é que estão acabando com a nossa vida. Não é. Na verdade, não é nada disso. Porque nós estamos sendo envolvidos pelas situações e deixando que o que está de fora venha comandar a nossa vida. Nós temos que aprender a deixar o que é maior, o nosso espírito, nascido de novo, comandar a nossa vida. É aprendizado, gente. Tem que aprender a exercer este domínio com a nova natureza. Então, a oração vai ajudar. É bárbaro, porque você vai ficar uma pessoa forte, porque as emoções vão ficar fortes. Então, é importante adorar a Deus, porque as emoções vão ficando fortes. Porque o diabo, quando ele nos ataca, ele lança pensamento. É por lá, a gente já viu, né, gente? Começa... Ai, parece uma formiguinha, aquele pensamento. E a gente vai dando corda, porque não põe fora, não se alinha à palavra de Deus, porque não lê o suficiente, não ora o tanto que deve. Aquilo vai criando corda. Vai aumentando e começa a abalar as emoções. Então o medo vem daí, gente. A pessoa que vai adorando muito a Deus, vai ficando na presença de Deus e adquire o quê? O que, que Deus é, gente? Amor. Deus é amor. Eu estou na presença do amor. O que eu vou receber? Amor. Amor. De quem é amor? Né? Então, este amor lança fora todo medo. Né, demais? Então, como que eu vou ficar com as minhas emoções fortes? Ficando na presença do amor. Valeu agora? Isso é só dar uma dessa, né, gente? Então, e parece que é muito difícil eu ficar na presença do amor. Não é, querido? Você pode ir na sua casa, ficar calmamente, tipo, você pode pôr um instrumental desse que está aqui no fundo e ficar suavemente falando palavras de amor para o seu Deus, que é amor. Eu te amo. Uma pessoa que é na outra fala o quê? Eu te amo. Não é assim, gente? Então, eu te amo. Eu te... É que, aliás, está em moda isso. A pessoa nem ama e está falando que te ama, né? Mas, então, nós vamos pôr, descartar essa alma mentirosa e nós vamos entrar no espírito que é verdadeiro. Tá? Então, essa verdade que está no nosso espírito vai atingir a nossa alma mentirosa, falsa. Tá? Porque ela vai andar como que ama mesmo, porque quem vai dominar é o espírito. Tá ok? Então, suavemente você vai falando, eu te amo, Jesus, eu te amo, Jesus. Mas assim, sussurrando, você não precisa ficar exaurido e gritando, porque você vai dar um cansaço, você vai parar logo. Não precisa. Né? Você, suavemente, você pode pôr um musical cantado de um louvor que toca você. Porque tem louvor que não toca, né, gente? Mas se você é um que toca mesmo, sabe assim? Que você sente aquilo. Então, isso vale, esse louvor vale. Então, você pode pôr aquele cantado baixinho e vai falando, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Mas, gente, fica num lugar na sua casa, tranquilo. Ah, na minha casa é muita gente, na minha casa não tem gente. Por favor, vai. Você pode muito bem fazer isso no seu quarto, vai. Ah, mas é que eu divido o meu quarto. A pessoa que divide com você, se não gosta, não vai ficar naquela hora lá. Porque você não vai estar gritando, você não está atrapalhando o indivíduo. Tá certo? Porque Deus me ensinou, você não fica pondo essas coisas altas aqui na sua casa, se não tem gente que não está querendo. É para você. Então o Espírito Santo me ensinou. Porque eu quis ouvir. Não é demais isso? Então para de pôr tudo coisa alta para os outros ouvirem. É você. Cada um que vai ver se gosta. Porque você não vai agora querer, sabe, com a sua oração aqui, vai converter o seu vizinho que está do lado de lá do muro. Ah, gente, vamos parar. Vai criar uma briga. Para com isso. Isso é falta de senso. Sabe, não, a gente tem que ter. Por isso que a gente tem que orar para ter também esse senso. Já que não tem no natural, vai adquirir no espírito. Então o Espírito Santo me falou, não incomoda os outros, faz tudo aí. Ninguém precisa saber o que você está ouvindo. Então, eu ponho no meu ouvido. Então, você pode ir falando baixinho, você não vai incomodar ninguém. Tá certo? Então, quem quer, arruma um lugar, né? Para ir orar. Então, você calmamente, você vai ficar adorando a Deus. E isso vai começar a afetar as suas emoções. Porque o Espírito Santo vai colocar mais palavras depois para você. Do que você deve fazer. Então, você vai ficando livre do medo, porque você está na presença do amor. E a Bíblia diz que o perfeito amor lança fora o medo. Então, é por aí. As minhas emoções vão ficando ajustadas com o amor de Deus, em vez de ser com o que vem de fora, que é inferior. O que vem de fora é inferior. Tá valendo? É inferior ao que está dentro de mim, que é superior. É o maior. Então, quando você estiver orando, você não pode dar trela para a tua cabeça. Para de dar trela para a tua cabeça. É por isso que não funciona a tua oração. Porque você está seguindo a tua cabeça, em vez de seguir o seu espírito. Como que você segue o seu espírito? No que está escrito na Bíblia, o que, que ele é. Tá certo? Ele é o que a Bíblia diz que ele é. Não é para racionalizar, não é matemática. Estão acompanhando, querido? É espírito e vida. Eu estou orando, Deus está aqui, sim. Eu aceitei Jesus, ele está em mim, a vida dele está aqui. Eu tenho a vida de Cristo Jesus, o Espírito Santo está aqui. Estão acompanhando? Então, nós temos que vencer a nós mesmos. Nós estamos querendo vencer coisas. O quê? Começa a vencer você. Porque você vai ficar superior às pessoas? Não. Ao diabo. Que quer acabar com a vida. Agindo com os pensamentos e com as emoções. Como foi que nós vimos a semana passada? No estudo que primeiro começam os pensamentos. Errados, lógico. Que o diabo vai pondo na nossa mente. Depois ele age nas emoções e as emoções é que faz acontecer, porque eu vou seguir minhas emoções. Primeiro eu tenho que ter o pensamento. Segundo lugar, as emoções entram em ação e eu faço. Por isso que dá tudo errado. Estão acompanhando? Então isso é uma pessoa carnal que segue a sua alma. Segue a sua parte carnal. Em vez de seguir o seu espírito. Você tem que ficar afinado ao seu espírito. Você tem um espírito que tem a vida de Deus aí dentro. Você não pode ignorá-lo. Você tem que aprender a andar nele. Não é demais isso, gente? Mas você tem que exigir isso de você. Vem cá, a vida exige isso. Ou você vai deixar que o que está fora sucumba a sua vida? Você vai permitir isso? Meu Deus, eu não me conformo. Como que você vai permitir acreditar no que está fora e acabar com a tua vida? Você não faz nada. Deus não pode fazer nada numa pessoa que não se mexe. Uma vez Deus me deu uma visão, falou, olha, vai ser mais ou menos assim. O que você vai fazer para mim? Aí me mostrou um lago assim, e estava um monte de gente lá dentro desse lago, mas era lago barrento. Sabe esse tipo meio areia movediça assim? Era barrento e meio escuro e as pessoas lá. Algumas já vinham aqui pra beira e eu puxava com a minha mão e elas saíam. Outras ficavam bem longe, olhando que eu tava ajudando essas. A água já ia subindo e tava aqui só olhando assim, ó. Imóveis. Como é que Deus pode ajudar uma pessoa desse tipo? Não dá. Vocês estão acompanhando? Sim. Se você não fizer alguma coisa, Deus não vai te ajudar. Você tem que parar de andar na sua alma. Você tem que andar no seu espírito. Você tem que aprender a se mexer. Que é isso? Não tem incompetência. Tem não querer. Tá? Porque Deus me mostrou na visão. Então, muitos vieram. Mas também tiveram muitos que estão lá. Se afogando e vão morrer lá. Deus não pode fazer nada porque ele está usando um instrumento na terra. Uma pessoa. Para que através dessa pessoa a unção venha e tire ele daquela lama do pecado, da morte eterna e venha para a vida. Assim como aconteceu com cada um de nós. Nós saímos da lama. Mas não é para voltar mais lá e nem pôr pezinho na lama. É para ficar inteiramente limpo, fora. Tá, querido? Estão acompanhando? Então, entenda o que é essa confissão que você está falando, que maior é o que está dentro de mim. A sua nova natureza é para vencer tudo. Não vem com balela aqui, não, e com justificativa, porque não vai ter, não tem. Jesus já fez tudo. Então você tem que saber o que Jesus fez. Então leia a Bíblia. Começa a ler o Novo Testamento bastante. Não vai ler Jó. Porque Jó foi só 9 meses, gente. Faz quantos anos? Você está 20 nessa situação? Então você não é Jó, coisa nenhuma. Né? Tá? Então não venha se comparar com Jó. Tá ok? Então se você não está entendendo o livro de Jó, não leia. Mas se você ler as cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, enfim, os evangelhos, você vai entender muito bem o que, que é para você fazer agora, como um novo, uma nova criatura, uma pessoa que nasceu de novo. Então, vença o que está dentro de você aí, o que está te atrapalhando. Não é para os problemas ficarem nos sufocando, gente. É isso que Deus não quer. Mas Ele não pode lidar com os nossos problemas. Porque nós temos que lidar porque é parte carnal. Ele não vai ficar aqui agora lutando com a minha parte carnal. Puxa pra cá. Não vai. Eu que tenho que decidir. Eu que tenho que tomar a decisão de que eu não quero essa situação, por isso eu vou ficar adorando a Deus aqui agora, eu vou mudar o meu modo de pensar, eu vou sair dessa e já você não vai mais me cutucar com vara curta, porque eu não vou aceitar mais. Não vou aceitar mais essa situação, isso não vai me abalar mais. Está valendo isso? Amém. Não é demais? Amém. Lógico, você vai mexer tudo com isso. Quem tem que mudar é você. Assim que você mudar essa situação, ela vai desaparecer. Então aí está a condição da vida no espírito, que nós temos que exercer. Então vai aprendendo no espírito. Sai da alma. Não racionaliza. É o que Deus falou. Eu estou orando. É coisa espiritual. Não preciso ver, não preciso cheirar, não preciso enxergar. Eu preciso crer. É o que a Bíblia disse. A Bíblia está dizendo, é isso que está acontecendo. Você se impõe. É isso que está acontecendo agora. Então você vai dando ordem através do seu espírito para a sua alma, para as suas emoções, para o seu pensamento. Você tem que aprender. Aqui não tem inteligente, burrinho, não tem nada disso. É vida no espírito. Todo mundo tem a capacidade porque vem de Deus. E o mestre é o Espírito Santo. Ele é o professor que vai nos ensinar. Está valendo, querido? Amém. Então, não adianta. Quanto mais reclamar disso, mais reclamar daquilo, mais eu não aguento, mais eu não... Isso, mais eu não sei o quê. É só as pessoas que estão com problema. O diabo está sentado, dando risada. Ah, mas é isso que está dando certo. Eu vou mandar mais. Aí, em vez de melhorar, só atrapalha e piora. Vocês estão acompanhando? Sim. Mas não vem de melhorar. É lógico, você está dando trela, pondo lenha na fogueira. Você está dando bola, você está acompanhando? Você está dando bola para a situação. Jesus falou, olha, eu vou te aliviar, se você quiser. Vou tirar todo o seu cansaço. Venha a mim. Como que eu vou a ele, gente? Então você não sabe ainda? Não entendeu ainda? Não, então vou falar de novo. Ah, Jesus vai me mandar aqui de volta. Ele não se cansa, o Espírito Santo, porque ele quer. Enquanto estamos na graça, temos a oportunidade. Estão acompanhando? Então, é para você ter uma vida que os problemas vêm, mas você supera todos. Eles não abalam você, a sua estrutura, o seu viver. Não vai faltar nada para você. Você está suprido em todas as áreas. Você não depende de pessoas. Podem ter pessoas que te sirvam, mas não é a sua dependência. Assim como o seu emprego, o seu salário não é a sua dependência. Vocês estão acompanhando? Aprender a receber de Deus, mas isso vai do tempo que você fica na presença de Deus. E a preguiça, você põe aonde? Está tão fraco espiritualmente que não acha um momento para ir lá diante de Deus. A fraqueza espiritual, deixa, para depois. Depois eu vou, depois eu faço. Não pode. Você tem que fazer alguma coisa para começar a ficar forte espiritualmente. Tá? Então, veja que as pessoas, se tem alguém lá junto na sua casa, no seu ambiente que você mora, onde você vive, que está sempre circulando, deixa a pessoa ver você orar. Por que você vai se incomodar? Está com vergonha de quê? Se você está com vergonha da pessoa, é porque você não tem intimidade com Jesus. Você já viu os namorados beijando aí na rua? Eles têm tanta intimidade que eles não estão nem um pingo de vergonha de você. Estão acompanhando? Não é assim? E no espírito é isso. Se você tem intimidade com Jesus, você não está com vergonha de ninguém. Você está com ele. E daí? Eu tenho total intimidade com ele. Estou numa boa. Eu posso falar baixo, alto, não importa. Nem quem esteja perto de mim. E daí que a pessoa está vendo, é lógico, eu estou com ele mesmo. Agora o tempo você não sabe ficar lá. Namoradinho se beijando aí na rua, não está nem aí se você não está. Se você está dentro, se não está, se está criticando, eles estão em love. Está uma maravilha, porque você não fica assim com Deus. Não tem desculpa se tem pessoa vendo. E daí é para ver mesmo. É para ver mesmo. Por isso que quando você vem na igreja, você sabe se posicionar. Porque você tem essa intimidade. Sozinho. Então, quando você vem aqui, é a mesma coisa que você está sozinho. Você não quer ficar vendo quem está chegando, quem está fazendo, o que está acontecendo, porque lá quando você está sozinho, você não tem ninguém lá circulando. Então, você já não está interessado em ver as pessoas que estão chegando. É por aí. Estão me acompanhando? Se eu sentasse na última cadeira, eu não ia ver ninguém que entrasse aqui. Você pode acreditar. Porque não me interessa. Quando eu me entrego ao Senhor para adorar, eu estou fora. Eu aprendi a fazer isso. Você tem que aprender a fazer isso. Agora, se você não está fora, você fica toda... Você não está se entregando. Porque você não está fazendo isso na sua casa. Então, qualquer mosquito que passa, você se desperta. Desperta. Tá? Então, está valendo isso? É, isso tudo vai do treino da sua casa. Então, atenção. O Espírito Santo está chamando a atenção do quê? Você tem que vencer você. Não são as circunstâncias nem as pessoas. Tipo, eu não tolero essa pessoa ficar fazendo isso aqui perto de mim. Ai, mas eu não suporto. Ai, eu vou mandar essa pessoa sair daqui. Mas ela não pode sair daí, ela vai ficar aí. E aí, você vai ficar louco? O que você vai ficar? Atormentado? Então, quem que você tem que vencer? Você. Quando você ficar cheio do amor de Deus, pode fazer o que for. Não está me atormentando em nada, o problema é seu. Aliás, estou até te amando. É... Exatamente. Aqueles chiniques que me atormentavam já nem. Nossa, achava até bonitinho. É isso que é vida no Espírito, queridos. Para vencer, para receber de Deus o que precisa, para não ficar empacado na vida. Tá valendo? Isso é vida espiritual. Então larga a mão de ser religioso. Pessoa que vai na igreja há 30 anos e não muda, não dá, né? Então, começa você receber essas mudanças dentro de você. Tipo, não, peraí, eu não vou mais ficar com esse fardo. Tá horrível. Ai, não, eu tô... Olha, eu cheguei no fim do dia, eu tô exausta. Eu tô, assim, abalada. Cansada. Ai, não aguento. Pior que amanhã vai ser outro dia. Isso é vida. E o que quer dizer isso, vim de mim, gosto de ficar cansado e aflito? Está lá jogado no meio da Bíblia, ninguém faz nada? Está valendo? Amém. Então, não, peraí, eu não quero... A hora que você decidir que você não quer mais esse peso na sua vida, você vai ficar livre. Aí o Senhor vem. Ah, mas é bom? Vale a pena. Então, isso daí tudo é um processo, é crescimento espiritual, é maravilhoso, gente. Essas mudanças, e daí a gente começa a receber as bênçãos de Deus. Então vamos nesse caminho que vale a pena. Tá? Então procure examinar. Você é que tem que ficar cansado mesmo da situação que está envolvendo você e ir para Jesus. Tipo, ele vai resolver. Peraí, agora eu não vou... Não, eu recuso. Eu recuso ficar ansiosa, nervosa, exposta, lá, lá, lá. Eu recuso. Então, Senhor, eu te adoro. Fica lá. Me ajuda, Espírito Santo. O primeiro dia, um mês... Gente, vai acontecer que isso tudo vai passar. Você vai ver e fala, nossa, mas cadê? Gente, na verdade, externamente nada mudou, você mudou. É o máximo. Porque você está abençoado. Valeu? Então vai fazendo isso. Então vamos ver este livro aqui, do Kenneth. 13 lições sobre a cura divina. Ah, é até bom ler isso, viu? Porque não é para aceitar a doença. Peraí, você não faz nada, a doença está aí te incomodando, já está tomando remédio, já está fazendo nada. E você fica aí, deixa. Está valendo? Amém. Não é, você tem que entender que não é para ter doença. É para rejeitar. É para pôr fora. É para não ficar falando de doença. Isso não compensa. Falar de doença é aceitar a doença. Ficar na presença do amor, a doença vai embora, sabia? Não tem doença que fique na presença do amor. Ele é Jesus. Esse amor é Jesus. Então, quanto mais você entrar neste amor, menos doença você vai ter. Não é o máximo isso? Então, vou mandar atrás disso. Lições para receber a cura. Ah, isso não tem jeito. Ai, gente, isso é pecado. Sabe? Isso é uma ofensa para Jesus que morreu para dar jeito. Quer dizer, não quero nem me mexer. A pessoa está no lago, né? Com o negócio aqui, no nariz. Com a lama no nariz, sabe? Não quer mudar de vida. Não é horrível isso? Então, se eu não quero mudar de vida, quem está mandando em mim? A minha alma, que não está regenerada. Está valendo? O seu espírito é que tem que dar comando para você. Peraí, você tem que sarar disso, é logo. Você não é para você mais ficar com isso. O que é isso agora? Então, se você sabe, se você tem emoção abalada, você faz o quê? Nada. Vai deixar ela te endoidecer? O teu espírito que vai dar ordem para a tua emoção. Não, eu não vou nem ligar para isso. Eu vou ficar na presença de Deus até eu ficar firme. Emocionalmente. Tá valendo, gente? E Deus vai arrumar cada coisa para te ajudar que você não faz ideia. Se você entrar no amor de Deus, Ele vai começar a te dar coisas que você nunca imaginou para facilitar a sua vida. Para você ficar com Ele, olha. Em vez de você ficar com os problemas, com aquilo que te pesa. Não é demais isso? Bárbaro! Passe tempo com Deus. Vale a pena. Vocês estão querendo? Vale a pena, gente, porque eu vejo o resultado da minha vida. Eu mesmo vejo. Eu fico, meu Deus, eu não vi nada. Não vi Jesus chegar e dar uma ordem. Não vi o Espírito Santo lá com as asas da pomba voando lá em volta e dando nada. Eu nem sei o que aconteceu que mudou tudo. Que demais. Vale a pena, enquanto os outros estão no churrasco, na piscina, na cerveja, no passeio, não sei com quem, e nas conversas fiadas, vale a pena você ficar lá sozinho com Deus. Porque Deus ouve as suas orações. Eu acho que isso não tem preço. A sua alma chora, ela grita, ela fica igual porta, assim, sabe, está precisando de uma graxa. Ela não aguenta. Deixa ela gemer. Põe ela na gaiola, fica quieta aí. Não vai em lugar nenhum. Teu prazer passa a ser Jesus. Às vezes, ai, nem me convide pra nada, porque eu nem tô com disposição. Nem quero. Gente, mas antes, ai, ninguém me convidou. Eu não tenho na lista. Ai, tô na festa, eu não. Agora, ai, nem me põe na lista, porque eu não vou mesmo. Ah, eu tô tão bem, graças a Deus. Ah, mas você é velha. Bom, mas demorou, mas eu cheguei nisso, porque tá cheio de velha assanhada aí, tá bom? Querendo uma festinha. Fala assim, não. Pô, hoje o povo tá vivendo mais, não importa a idade. Então, por aí, minha gente. Sim ou não? Não. Eu tenho disposição, podia estar por aí, mas eu não quero. Ai, eu queria que meu marido me convidasse para eu ir. Você também nem me convida. Tá enchendo, né? Eu disse, ah, mas eu te convidei. Aí ele vem, ah, é bem que eu ia te convidar hoje, mas é que você não pode. É, bem hoje que eu não posso. Tá vendo? É sempre assim. Agora ele falou, olha, se você quiser falar, ah, não, nem pensar, não quero. Eu tenho boa ideia hoje, fazer o quê? Sentar lá naquele restaurante, ai não, pelo amor de Deus, é tudo que eu não quero. Aquela cadeira dura, eu prefiro minha cadeira, que está mais macia. Ai não, igual a minha filha, nós estávamos passeando lá no shopping quando elas eram pequenas. Todo sábado a gente ia lá lanchar no shopping Morumbi. Depois vinha para casa, pronto, aí já era quase hora de dormir. Aí nós estávamos lá, já tinha jantado, passeando. Olhando a vitrine, ele diz, ai mãe, não tem coisa melhor que sofazinho lá de casa, né? Falei, meu, vamos embora, que isso está muito chato. Então, se você está acostumado no agito, gente, a tua alma é podre. Não quer Deus. Estão acompanhando? A tua alma precisa de sossego, precisa se sentir bem, sabe? Ela sentir o conforto de Deus. E ela vai ficar sossegada. Não, não estou precisando de nada, de ninguém. Mas se eu puder estar presente numa hora, é uma alegria. A alma gosta aí, de repente. Mas não que isso que vai me satisfazer. Estão acompanhando? Amém. Buscar o conforto em Deus, gente. Isso não é radicalismo, isso é vida espiritual. Aí você pode servir a Deus. para você servir, tá? Esse outro livro aqui, que é do Kenneth Jr., gente, é bacana, ó. Palavras inspiradas para as estações da sua vida, do coração de um pastor. Então, assim, depois ele vai falar aqui uma opção de coisas, tipo, se você está passando por que dificuldade, que situação, que momento que você está. Então, tem palavra, como que a palavra de Deus vai agir na sua vida, nessas situações. Então, é legal isso. Vê se você fica vendo uma revista aí, chata. Época, visão, não sei das que, pra quê? Só vai falar aquelas coisas que não vai mudar a vida. Um livro desse pode te ajudar. Amém? Então vamos continuar o nosso ensino. Hoje nós vamos ler. Nós vamos ler mesmo Efésios. E nós vamos começar no capítulo 4. Vamos ler calmamente, como fizemos naquele domingo lendo Romanos. Porque daí quando você for ler na sua casa, aí você vai ter mais entendimento. Pode ajudar você. Isso. Vamos começar no versículo 17. E vamos prestar atenção no que Deus está falando conosco aqui. Diz assim: isto, portanto, digo e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Quem são os gentios? Os que não são salvos. Pessoa sem salvação, pessoa morta espiritualmente. Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Esta palavra, vaidade dos seus próprios pensamentos, pode ser vaidade da sua mente. Pensamento, mente, é isso aí. Vaidade. Deus chama isso de vaidade. Pensamentos que os gentios têm, queridos. Que não são pensamentos de Deus, não são pensamentos de luz, de vida, mas são pensamentos de trevas. Pensamentos do mundo. Pensamentos de quem está morto espiritualmente. Então ele diz, olha, não ande mais como os gentios, para nós que nascemos de novo. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, como os gentios têm. Por quê? Como que são esses pensamentos? Olha aqui. Essa vaidade é obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então, a vaidade da mente, ela deixa um entendimento obscurecido, quer dizer, não tem entendimento. É cego, não enxerga, não consegue entender e enxergar a vaidade da mente. Faz isso. Essa vaidade da mente é de quem não é salvo. Então, nós que somos salvos não podemos andar mais dessa maneira sem entendimento da palavra. Nós não podemos ter essa vaidade de pensamentos. Alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, por causa da dureza do seu coração. Lembra que eu falei do lado? Que aqueles que estão mais lá afastados, não dá como o braço de uma pessoa puxar. Nem pelos cabelos, porque se está afastado, isso é dureza de coração. Não tem como o evangelho entrar ou tocar esse coração. Por causa da vaidade da mente. É sério isso. Então, isso é para as pessoas que não são salvas. Mas ele está mostrando que nós devemos ter muito cuidado com isso. Porque se nós nascemos de novo, nós não podemos andar deste jeito. Com um coração duro. Igual aquele que está lá na lama, afastado, que não quer a luz do evangelho. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de pecado. Toda sorte de pecado é lascívia. Lascívia, gente. Lascívia é pecado carnal, desejos carnais, sexuais. Isso está rodando, né? Aliás, não só no mundo, mas dentro da igreja também. No meio dos cristãos. Aí no 20. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Quer dizer, não é para nós que nascemos de novo, façamos isso. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque a nossa mente tem que mudar. Nós não podemos andar mais na vaidade da nossa mente, igual a uma pessoa que não nasceu de novo. Nós não estamos estudando aqui o que é consciência, o que é alma, né? O que são emoções, enfim, nós não estamos num estudo desses. Então é isso aí. Então, nós não podemos andar como esses. Porque ele diz no 20, mas não foi assim que aprendeste a Cristo, se é que de fato tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então, ou seja, pessoas nascidas de novo que não estão envolvidas com o Evangelho. É sério isso ou não? Gente, você não pode aceitar Jesus e não estar envolvido com o Evangelho. Fala isso. Nós não temos falado aqui muitas vezes que é perigoso perder a salvação? Lógico, porque vem cá, se eu aceitei Jesus e sou comandada pelo meu homem velho, eu vou é com ele. Eu vou perder a salvação. Então, atenção pelo que ele está colocando aqui para nós. Se é que nós aprendemos de Cristo Jesus, né? Que ele é a verdade. No 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as consciências do engano. Que engano, gente? Toda lascívia e impureza. Tudo que é lascívia e impureza. Nós vamos tomar muito cuidado, principalmente com o que a televisão está colocando, né, gente? A internet, sei lá, porque hoje todo mundo tem acesso. Então, nós precisamos tomar muito cuidado. Não é para assistir qualquer coisa. Até propagandas indecentes, né? Pelo amor de Deus, né? Arrepia, dá um mal-estar no Espírito Santo que está lá dentro. Então, não é para ver mesmo, tá? Então, por isso que essas novelinhas aí não dá certo, porque todas as coisas que eles põem lá é contra os princípios do Evangelho, não é? Porque agora, tudo que eles, sempre nas novelas, eles querem pôr, eles estão incutindo na mente das pessoas de que é para ter relacionamento do mesmo sexo. É para acontecer isso. Toda novela, todo programa, toda entrevista cai nisso. Porque o diabo está indo muito adiante para chegar no ponto que todos já aceitam e vivem isso, igual era o pecado que estava em Sodoma. Vai ficando tão natural o pecado que é o próprio cristão vai aceitando e achando normal. Ninguém nasceu assim não, vem com essa, tá? Romanos 1, né? Já leram? Cometeram, né? Pecados fazendo sexo com o mesmo sexo. Mulher com mulher, homem com homem. Está escrito lá. Por quê? Porque eles renegaram Deus. Né? Não é sério? Então, a gente precisa tomar muito cuidado. Inclusive, relacionamento com essas pessoas. Vamos ter cuidado. Olha só. No 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É para nós mudarmos agora a nossa mente, para nós não andarmos mais nessas coisas. Não é para aceitar o que não é certo. Porque, gente, tem umas conversas fiadas por aí, que tipo assim, não, mas Bíblia, quem escreveu Bíblia? Foi homem. Foi óbvio que antes que nasci viu, isso sempre existiu. Eu não vou trazer o estudo agora aqui, mas eu sei. Quando começou isso? Certo? O diabo começou a agir. Então, não é para a gente ir acostumando com a conversa que está por aí. Que tudo está certo. Nós temos que nos apartar e selecionar. É o que ele está falando aqui, não ande como gentios. Olha, sabe uma coisa? Ninguém vai nos querer. Paciência. Mas Jesus nos quer. nós estamos buscando o alvo, que é Jesus, né? Que está escrito. Nós estamos atrás dele, porque é a eternidade, né, gente? Passar a eternidade no inferno, nós aceitamos Jesus por isso. Mas nós vamos continuar vendo aqui. No 24, em busca de estais do novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Então, não é para nós andarmos como os gentios, e é para nós renovarmos a nossa mente de acordo com a nossa nova natureza, que é o homem novo, nascido de novo. Você não sabe que você nasceu de novo? Sabe, amém. Então é para você andar com esse homem aí. Com esse homem interior novo, o velho, você taca fora. Não é mais para andar com ele. Não é ele que vai dominar mais a sua vida. Porque se nós formos deixando esse homem velho nos dominar, a gente vai, gente, pondo pano quente e achando, ah, é assim mesmo, hoje em dia. Ah, perde a força para ir contra. Tá valendo? É, então, se eu não oro e não leio Bíblia, eu já estou acomodado no meu homem velho e ele que vai ditar as ordens para mim, para eu morrer com ele. E para o inferno. Certo? Aí no 25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Mas o que ele está falando aqui, gente? É desse versículo 17. Tudo tem a ver com o versículo 17. A vaidade dos pensamentos. Não dê trela para o diabo. Não ande com o homem velho. Não seja como os gentios. Não se relacione com as pessoas como os gentios fazem. É isso que ele está falando. Está valendo? Amém. Então, 28. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos, o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quer dizer, fala o que é de Deus, da Bíblia. Não é para você abrir a Bíblia e ficar conversando. Bom, então versículo... Ah, não, é isso. Mas que saia do seu íntimo a palavra que está lá. Né? A luz que venha de lá, de acordo com a conversa, para edificar as pessoas. Tá ok? Então, por isso que não é decoreba, é vida, né, gente? Não é ficar pregando. Porque quando você fala, naturalmente o que vai saindo é da palavra. 30, versículo. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Redenção de quem, queridinho? Da alma. Não é não? A alma já foi redimida? Não. O nosso espírito já? Já. Então, que redenção que ele está falando? Da alma. Tá ok? Então, nós fomos selados no nosso espírito para termos a redenção da nossa alma naquele dia. Então, nós vamos cuidar dela. Não deixa a sua alma mandar fazer coisas com você, te afastando de Deus, ainda te enganando. Ah, Deus é bom, tudo bem. Pode, não tem importância. Eu amo Deus, não tem importância. Eu estou na graça, ah, tudo bem. Não, Jesus sabe que eu amo ele. Ah, Jesus sabe, mas eu não faço nada com ele. Eu só ando no meu homem velho, eu não estou com ele. Então é um belo engano. Certo? Aí tem longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias e bem assim toda malícia. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Isso aí, né, atitude do homem novo, do nosso espírito, daquela presença, amor, não é assim que Deus é? Então, o nosso espírito está alinhado. Então, ele é que tem que me comandar, comandar a minha vida, a minha alma, para eu ser isso. Então, eu preciso estar na presença de Deus para eu ser isso, para eu ir mudando o meu gênio, o meu jeito, o meu modo, o meu viver, meu estilo de vida. Amém. Tá certo? Amém. Porque se você tá orando, peraí, não, assim não pode, tem que dar uma... Agora você dá uma lixada aqui, ó. Essa obra aqui desse lado não tá boa ainda. Essa escultura. A imagem de Cristo Jesus em nós não está boa aqui, então vamos inchar mais. Então, orar. Porque se você está contente com o seu jeito podre, então Deus não pode fazer nada. Mas diz que nós temos que olhar no espelho. O espelho é a palavra. Eu tenho que ler, peraí, mas eu não estou bem assim. Até nem fui. Então, ai Deus, vou orar mais. Ficar na presença dele, me arrepender, pedir perdão, etc. Aí o capítulo 5 é a continuação. Está esse numerão 5 aí, gente, mas não tem nada a ver que está separando. É o mesmo assunto que ele está falando, que sai do versículo 17, capítulo 4. Ok? Continuando. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas, é para nós sendo assim, mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Quer dizer, conversinha do mundo não dá, gente. Tem que acabar. Sabei, pois, isto. Nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Credo. Ai, eu amo Jesus, mas faz tudo isso, anda que nem gentil. O que vai ser da vida? Vai ser o que o versículo 6 diz. Ninguém vos engane com palavras vãs. Porque estas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O versículo 17, andar na vaidade dos seus próprios pensamentos, é fazer isso tudo que nós lemos aqui, vai ter que enfrentar a ira de Deus. Vai enfrentar a ira de Deus, sim, senhor. Está escrito. Então é para nós acordarmos e andarmos retamente. E daí? Vai haver separação, vocês não sabem? Jesus já falou que a separação já começou, meus amigos. Não vai ser, quando você acha que vai ser a separação? Já começou, assim que nós começamos a andar no Evangelho. A separação já começou e é desde casa. O que é agora, Carola? Prática? Ah, é o teu pastor que está obrigando? Ah, ele quer que você vá para a igreja todo dia, para quê? Ah, para dar dinheiro? Ah, para não sei o quê? O que você está fazendo na sua vida? O que é isso agora? Nem bebe mais, nem vem mais com a gente? E que não sei das quê, não tem mais tempo, não é? Ah, começa já dentro de casa. E é para começar mesmo. Jesus falou que é assim. Que é dentro de casa que começa. Que o vizinho você fecha a janela. Mas vem dentro de casa, você convive com eles. Mas você tem que dizer não ao que eles fazem. Para que eles ainda tenham a chance de salvação. Tá valendo? É, porque ninguém está aqui, tá? Não, devia de estar. Mas não está? Então nós temos que viver retamente para que eles possam ver. Para chegar uma unção bem forte neles. E tirar o engano. Então, quando ele diz aqui, ninguém vos engane com palavras vãs, gente, também são pessoas que estão pregando a palavra e deixando tudo do jeito que está. A graça cobre todos os pecados, meu irmão. E aí vai, sabe, arrependimento verdadeiro não tem. Porque o arrependimento verdadeiro, ninguém vai fazer o que fazia, não vai fazer mais. Arrependeu, não vai mais. É esse que vale. Agora, aquele arrependimento falso, tudo aquilo, vai enfrentar a ira de Deus. Então, ele está dizendo aqui que nós temos que ter cuidado com quem está pregando a palavra, inclusive. Porque não é qualquer pregação que está certa. Sério? Isso é sério. Portanto, 7, não sejais participantes com eles. Então, é melhor a gente ver com quem anda. Tem que ver com quem anda. Com quem você está andando? Porque com quem você anda, isso aí dá influência na tua vida. De quem você ouve a pregação do Evangelho, dá influência na tua vida. Por isso que não pode ficar ouvindo mil pregações, uma aqui, uma colar, outra, dá divergente. Porque se todos orassem línguas, bastante, lessem a Bíblia, bastante adorassem a Deus, todos falariam a mesma coisa. Certo? Mas como ninguém faz isso, só fala da cabeça, da divergência, então não é o Espírito Santo. Então precisa tomar cuidado. O que você está ouvindo, com quem você anda, porque vai enfrentar a ira de Deus. Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade. O que distingue a nossa vida dos que não estão alinhados à palavra é isso aqui: bondade, justiça e verdade. É nisso que nós temos que andar, certo? Então é isso que nós temos que buscar na nossa vida. Aí, versículo 10. Provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Então, se nós fazemos isso, as pessoas podem achar que nós somos aquele tipinho, assim, mente estreita, sabe? Você é muito, ó, tapadinho, mente estreita, lavagem cerebral, deixem falar o que quiser, porque quem quer rédea longa e caminho largo é o mundo. É a nossa alma, homem velho. O homem novo anda no caminho estreito. Não é que tenha mente estreita, é bitolado. Não. Anda na justiça, na bondade e na verdade de Deus, que o mundo não conhece. Por isso que nós somos diferentes. E odiados. Sério, né? Porque Jesus falou, olha, eles me odiaram, mas eles vão odiar vocês também. Né? Aí no 12. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Ele está querendo dizer aqui que é o estilo de vida das pessoas que não andam no homem novo. É o estilo de vida. Não está aprovado. Nós precisamos ver em Deus se o nosso estilo de vida está aprovado. Epa! Isso é individual, hein? Ninguém vai chegar e falar para você. Isso é individual, você tem que ter essa intimidade com Deus, esse contato, para Ele colocar na sua vida o que Ele aprova ou não na vida. Tá? É isso aí. Para não ser isso que Ele disse no 12. Aí o 13. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Então é isso aí. Você vai orar, nós vamos orar, o Espírito Santo vai usar. Isso você tem que cortar. Você não pode andar nisso. Isso não está bom. Então, a luz manifesta o que não é bom para sair. Porque se a luz não manifestar, é trevas, está lá, nunca vai sair. Está escondido. Está valendo? Então, a luz é o Evangelho. Tá? O Espírito Santo vai iluminar. Aí, olha, pelo que diz... Desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Ele está falando aqui para pessoas nascidas de novo, para elas não serem nós iguais ao mundo. Ou seja, igual ao versículo 17 do capítulo 4, que é aquela mente vaidosa, a vaidade dos pensamentos. Vaidade de pensamento é pensar o que quiser, fazer avaliação humana. Tá tudo errado, hein? Tá valendo isso? Então não é tão light assim pra alma, né? Lógico. Pra alma não é light, não. Porque a alma, gente, não quer freios. Porque ela não está redimida. Ela não está salva. A nossa alma, gente. Eu aceitei Jesus, mas só uma parte que está salva. Tem uma outra que não está. Ninguém tá falando isso por aí. Eu preciso cuidar, porque eu posso perder a salvação. Achei que eu estava salvo, e tem uma bela surpresa. Tá? Mas está tudo escrito aqui. Aí no 15, quer dizer, então, cai fora do versículo 17, de vaidade da mente. Cai fora disso, muda. Portanto, no 15, vede prudentemente como andais, não como néscios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Como que eu vou remir o tempo, Jesus? Vamos ver no 17. Por essa razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender a vontade do Senhor. E não vos embriagueis. Como que eu vou remir o tempo? Agora ele vai ensinar. Não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Aqui não é do Espírito Santo, porque nós vamos ficar cheios outra vez do Espírito. Que dia que nós estamos cheios do Espírito? O dia que nós somos batizados por ele, não é? Já foi só uma vez, não precisa mais que uma. Então, é para eu me encher do homem novo, da nova natureza, para ela me guiar. Valeu? Tá? Então, é para eu me encher deste homem novo, porque ele vai interferir nos meus pensamentos. Ó, que demais, tá valendo? Então, isso, porque ele diz aqui, ó, não vos embriagueis com vinho. Vinho, mas nós podemos colocar qualquer bebida alcoólica. Uma vez que nós tomamos um bom gole de uma bebida alcoólica, já afeta o nosso pensamento. Para de beber, você não precisa. Você precisa andar no seu homem novo. Encher, ficar cheio desta nova natureza na sua vida. É isso aí. Para que você precisa beber? Me fala. Para que os seus pensamentos fiquem afetados, por quê? Pelo homem velho. Que agora, gente, tudo é um vinhozinho, é uma cervejinha, ah, cai fora. Horrível. Não presta nada. Só para atrapalhar a vida. Ele está falando, não beba. Não é isso que ele está falando aqui? Então, se você andar na sua nova natureza, você não vai precisar beber nunca mais. Porque ela te satisfaz. Então, qualquer bebida alcoólica afeta a mente, os pensamentos. É uma golada boa, zup, já afeta o julgamento, a avaliação de qualquer coisa. Você já vai avaliar as coisas de uma maneira diferente. Você já foi afetado pelo diabo. Está escrito, gente. Amém. Ou não? Mas está escrito aqui, não beba. Só estou dando uma esticada no que quer dizer isso. No qual há dissolução, mas enchei-vos do homem novo. Falando entre vós, ele está ensinando como remir o tempo. Falando entre vós com salmos, ou seja, gente, essa tradução aqui não está muito de acordo com o que realmente é. É para assim, para você falar para você. Não é para eu falar para você. É para eu falar para mim. Você fala para você. Salmos. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está ensinando aqui a adoração pessoal. A pessoa que fica adorando a Deus, ela fica, como eu disse no começo, forte emocionalmente. Não vai tomar decisões sugestionado pelas emoções abaladas. Aliás, as emoções vão ficar alinhadas ao espírito nascido de novo, equilibradas e não vão interferir com medo. Porque o amor lança fora o medo, o amor de Deus. Então, eu começo a adorar a Deus, eu entro no amor dele, eu começo a ficar forte no amor. Por isso que quem está andando nesse amor não teme. Por isso que Jesus falou, não temas nada. Eu estou contigo, é assim que é. Não estou aflita, com medo, vai, Deus está aqui. Não é nem a emoção que vai me abalar agora. Vocês estão acompanhando, queridos? Então, eu já dei a dica. Como que você vai entrar na presença deste amor? que é Jesus, adorando. Então, aqui ele está ensinando a prática da adoração para nós cairmos fora do versículo 17, capítulo 4, da vaidade dos pensamentos ou da mente, que só faz coisas como os gentios fazem, pessoas que estão mortas espiritualmente. Então, uma pessoa nascida de novo não pode andar desta maneira. Vocês estão acompanhando, gente? Amém. Então veja que a adoração, o papel dela é diferente da oração em línguas. Ele não falou aqui que é para eu orar em línguas. Ele falou aqui para eu adorar a Deus e louvar. São outras práticas diferentes que interferem nas minhas emoções e nos meus pensamentos. Aqui não é oração em línguas. Está valendo? Sim. Então, ficar quieto, põe lá. Um som gostoso, em vez de ver novela, ver tanta coisa na televisão para passar o tempo, desliga. Faz esse jejum para você ver que é duro, como você está viciado. Faça, veja o seu vício. Você não está gostando de nada que está aparecendo lá, mas fica na frente. Desliga. Põe um louvor e começa a falar baixinho a adoração. Começa a observar a sua alma, como ela vai se implicar muito. De repente ela se acalma, ela se encaixa. Mas daqui a pouco ela, não, peraí. Eu não vou admitir ninguém dando ordens para mim. Vou sair daqui agora. Mas você força ela a se quieta de novo. Você tem que forçar até ela se subjugar. Se submeter. E aceitar e não te incomodar mais. Porque quem manda, quem vai dar as ordens é o teu espírito. Ele que vai ter a autoridade sobre a sua vida. Isso é vida espiritual, que você vai só ter vantagem. É assim que anda com Deus. Porque quer ver? Colossenses, nós vamos terminar. Para você ver a diferença desta adoração particular que Efésios 5, 18 ensina e 19, desta condição de Colossenses, capítulo 3, versículo 16. Olha aí. Você já fez o teste? Você está sozinho, tipo, ai, vou orar. Dali a pouco, ai, não dá um paniquito. Ah, não. Espera aí, eu não posso ficar aqui orando. Tem que fazer outra coisa. Mentira. Mentira. É para você ver que você está guiado pela tua alma. Ela te mata, gente. A pessoa guiada pela alma não tem condição de orar para ficar livre de uma doença. Porque dinheiro, você empresta do outro, cara de pau fica emprestando. Você se vira. Tá? Relacionamento, você vai ficando assim zangado e vai que vai. Agora, uma doença que o médico falou, vai entrar a morrer? Vai morrer. Vai morrer. Porque a pessoa não tem o controle na alma, nas emoções. Vocês estão me acompanhando? Porque quando ela vai orar, ela não quer ficar diante de Deus. Não, eu posso ficar aqui. Mas quem está louco, você não pode? Você tem que aprender a desmarcar programas na tua agenda. Tipo, hoje, olha aqui, ó, tenho isso. E peraí. Não, mas eu comecei a orar. Não, mas eu não estou bem, eu não vou fazer nada disso. Você tem que ter esse domínio. Eu não vou fazer nada, porque eu tenho que ficar na presença de Deus. Você tem que aprender isso. Você vai ver como você vai ficando forte, como você vai dominando a sua alma e a sua agenda vai se tornando mais light. Amém. O peso dela vai saindo da tua vida. Porque é você que coloca aquelas obrigações. Você é que marca aquilo. Mas Deus não aprovou nada daquilo. Por isso que está sobrecarga. Estão acompanhando? Será, queridos? Colossenses 3. Pega as dicas, né, amiga? E vai fazer. Faz um teste lá na sua casa. Tipo, agora, deixa eu ver o que a minha alma vai fazer comigo. Vamos orar, alminha? Amiga, vamos orar? Ah, não, né? Vem agora. Ah, vamos. Sim. Ah, não, deixa eu ver mais tarde. Ah, não, agora vamos conversar um pouco, vamos sair. Vamos lixar a unha um pouco, é um programinha. Vamos fazer uma visita, vamos falar no telefone. Sei lá, meu. Faz um teste com a sua alma aí. Que tal? Numa hora que a sua, que a sua alma não está já programada para orar, certo? Extra, né? Porque ela é igual cachorrinho, ela é treinada. Então, quando você fala, senta, vai ganhar bolachinha. Senta, pega a bolachinha. Mas depois já acabou, porque é só naquela hora todo dia. Depois for falar mais tarde, senta, não vai sentar mesmo. Vai bater na rabinha, dar uma risadinha e sair. Eu quero ver mais tarde. Agora não é hora de orar. Mas, Alminha, vamos orar? Ah, não, já foi de tarde, né, que você quer. Agora, toda hora, orar? Ela vai, cara de pau, falar isso, mas chega. Pra quê? Absurdo. Então veja o quão carnal você é. Você não está dominando sua alma. E você podia dominar. Você podia ter uma vida melhor, controlada pelo seu espírito nascido de novo, aonde Deus habita. O que mais que você quer? A favor, né, gente? Bom, Deus está falando aqui. Então, use e abuse. Aí, versículo 16 de Colossenses 3. Habite ricamente em vós a palavra de Deus, de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus, com salmos e hinos e cantos espirituais, com gratidão em vosso coração. Aqui ele está falando do momento que nós ficamos adorando a Deus coletivamente aqui na igreja. Porque aqui é mutuamente, uns aos outros. Você sabe que quando você está aqui adorando a Deus, você está ministrando para alguém. Porque você está trazendo a presença de Deus, cada um quando está fazendo de verdade. E ele, você que está aqui na frente, está fazendo isso, está agindo no que está lá no fundo. E o que está aqui do lado está agindo no outro que está aqui. E fica aquela maravilha da presença de Deus. E os que não estão fazendo nada, que pena, estão só recebendo. Podia estar ministrando também. Não só para si, mas para os outros. Você está entendendo? Então, é uma chance, você está ministrando para os outros. Ele ficar com o bocão fechado e os olhos fechados. Você podia estar na presença de Deus adorando Ele, ministrando para você e para quem está aí no mesmo ambiente. E é bom que você aprenda, porque quando você faz isso lá na tua casa ou no seu trabalho, você está ministrando para aquele lugar, ser abençoado. O que você acha? Quando as pessoas entrarem, vão se sentir bem. Ai, a pessoa nem sabe. Está tão bom, lógico, Deus está lá, você adorou a Deus até. Ou você está lá no seu comércio, mas não entra nem um mosquito, cara. Você está lá as moscas, nem as moscas não estão. Tem nem que andar na mosca, então fica adorando. Gente, vai começar a encher de cliente. Claro que vai, você não tem noção. A pessoa fica reclamando depois que não está bom. Não sabe fazer, não faz. Você está na presença de Deus, não falta nada. É abundância de vida. Abundância. Então, peraí, mas está um rolo só, minha vida. Então, você está fora da abundância. Você está na alma, na carne, igreja. Ai, Deus, me dá, me dá. Quando um dia lá, pela fé de alguém que orou por você, sei lá, alguma coisa aconteceu, mas você não soube andar naquilo. Perdeu. E nem toda hora funciona a oração dos outros. Nós, tem uma hora que nós temos que chegar lá. Então, aqui é um outro tipo de adoração e louvor, que é coletivo, o que nós fazemos quando estamos aqui. Deus vem, Ele está presente, Ele fica neste lugar, Ele começa a agir em todas as áreas, de todas as pessoas que estão aqui. Aqueles que estão se entregando na adoração, estão não só recebendo para si, mas como ministrando para os outros receberem. Não é, Marcos? Pensa nisso, eu estou aqui adorando a Deus, tem gente aí recebendo, aleluia. E se você fizer isso lá na sua casa, o que, que você acha que vai acontecer? Vai começar a receber para a sua casa, para a sua família. Ah, mas o diabo vem, mas o diabo deixa ele, vai ter que sair. Ele não pode ficar onde Deus está. Valeu, querido. Então, aleluia, né, gente? Vamos em frente. Amém? É para crescer, é para vir dar testemunho, para glorificar o nome de Jesus. Toda glória a Jesus. Ah, esse Deus é bom, eu só sei disso que Ele é. Ele é maravilhoso. Aleluia. Eu vou dizer para vocês o que, que eu faço quando eu passo mal. Porque o diabo vem. Tem dia que, ai, tá ruim, tá tudo péssimo. Então, o que, que eu faço? Eu pego, ficam ouvindo a palavra de Deus uma atrás da outra. Evangelho, cartas, de olho fechado, orando em línguas baixinho. O dia inteiro, quando for preciso. Sabe uma coisa? O diabo some. Ele sai do meu corpo, da minha vida, da situação que ele quer agir. Ele vai embora. E eu fico mais forte do que eu estava antes. Então veja a importância da palavra de Deus. Também é outro momento de oração. Você pode deixar no ambiente que você está a palavra de Deus ligada. Estica suas pernas confortavelmente, fica orando em línguas de olho fechado. Baixinho, vai orando. Aí a sua alma, peraí, mas você tem muito o que fazer, você não tem que fazer nada. Você parou na presença de Deus. Você está na presença de Deus. Lembre-se que Josué, com a oração dele, parou o universo. Então, você tem que parar a sua vida na presença de Deus. Não vai acontecer nada extraordinário que não tenha controle. Aliás, coisas vão ser ajustadas. Amém. Então, é outra dica, minha gente. Não tem dia lá que você levanta mal? Tá ruim pra caramba? Ai, não sei o que tá pior. Tá tudo ruim. Não tô bem, tô passando mal. O que eu vou fazer? Onde que eu vou? Mas nem médico vai saber fazer o quê? É diabo, tá atacando. Ele veio pra cima de mim por causa desses ensinos. Oração que eu faço para as pessoas, elas são curadas e libertas. Do nada eu começo a passar mal. Tô passando mal. Eu não sei o que eu tenho, eu não tô bem. Não sei se eu vou vomitar, se eu vou desmaiar, se eu vou cair, se eu, o que eu vou fazer, eu não sei o que eu tenho. Então eu deito, ponho meu fone de ouvido e vou orando em línguas. Eu tenho pique para fazer isso. Eu não fico de olho fechado dormindo, eu fico orando. Horas, horas, horas e horas. Aquilo vai embora. Eu fico mais forte do que eu sempre fui. E por que você não faz isso? Isso é a dica que eu estou te dando. Ah, não tem dia lá que você tá mal? Sim, sim. Ou então você pode estar abalado emocionalmente. Não precisa ser uma coisa física. Você pode estar abalado emocionalmente. Você põe lá a palavra de Deus no teu ouvido e vai orando em língua. E vai orando em... A palavra de Deus vai mudando toda a situação da tua vida. Você pode fazer isso. Você pode ficar adorando, pôr no louvor. E aí você fica de olho fechado. Eu te adoro, eu te exalto, eu te amo. Eu te amo, Jesus, eu te amo. E vai falando coisas do seu coração. Você é tudo para mim, Jesus. Você é a razão do meu viver, eu te adoro, obrigado, eu te amo, Jesus. Você é minha força, você está aqui agora. Isso é muito eloquência, que nem Paulo disse. Tá valendo? Amém. É isso, minha gente, você tem que combater o diabo. Agora você fica lá mal, rastejando, e daí? Que médico vai te sarar você? Nenhum. Tem médico que vai te sarar. Tá achando? Ah, ele já deu um remédio, não sei nem que remédio que eu vou te receitar. Ah, toma isso, sei lá. E nunca fica bom. Se você se encher da palavra de Deus, o seu físico vai ficando forte. Tá? Jesus tinha um corpo igual ao nosso. Com certeza a doença vinha nele, mas era assim, ó, pum, pum. Batia e caía. Nunca entrou uma doença no corpo dele, mas ele teve sintomas, com certeza. Porque ele andou num corpo igual ao nosso. Mas ele era a palavra de Deus. Ele ficava a noite inteira com o Pai orando todo santo dia. E você, com esse corpo carnal aí? O que você quer? Você quer ficar com quem? Vocês estão acompanhando? Passando mal, achando que quem vai dar jeito? Tem que mudar tudo. É a palavra de Deus que vai fazer grande mudança na sua vida. Você também tem que se encher da palavra, como a gente acabou de ler em Colossenses. Fica cheio da palavra de Deus. Tá, você está fazendo algum afazer que não está atrapalhando ninguém, deixa a palavra ligada lá. Ela está falando, está entrando dentro de você. Assim como um louvor. Tá? Valeu a dica? Então, gente, é isso aí, viu? Pega firme para você ver a glória de Deus na sua vida. Aleluia. Então, Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta tarde, Senhor, e estarmos aqui em comunhão com a Tua Palavra, com o Teu Espírito, com a sabedoria que Você veio colocar nos nossos corações nesta tarde. Nós Te louvamos pelos ensinos que você, Espírito Santo, liberou para nós com tanta clareza do que é mal para as nossas vidas e como temos que proceder e o que nós temos que fazer, afastar das coisas que não são santas. Obrigado pela operação poderosa do Espírito Santo em cada vida. Eu agradeço a tua graça que foi colocada em cada um aqui para que cada um tivesse o desejo de te encontrar, de estar na tua presença. Foi pela tua graça que cada um sentiu esse desejo. Eu agradeço, porque as fortalezas estão caindo de cada mente. Em nome de Jesus, é o teu poder aqui operando em cada vida, em nome de Jesus.